Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. O Jovem Nerd. Eu sou o Jovem Nerd e o marketing de rede já despertou a minha fúria! Aqui é a senhora Jovem Nerd, meu amor, e eu não pertenço a este universo! Aqui é Eduardo Spor, o Vince Glotter, e eu pergunto pro Jovem Nerd, qual é o seu sonho? Ah. Aqui é o Rex, e eu gostaria de uma rede dessas para alimentos de cavalo. Que horror! Aqui é o Tucano, e eu sou fã do Bernard Madoff. Olha aí! Aqui é o Azaghal, e ninguém me pega nessa. Sim, Nerd. Depois de um ótimo Nerdcast sobre educação financeira, que foi o 82, falado até hoje, nós vamos falar do contrário, Azaghal. É verdade. Nós vamos falar daqueles esquemões, como ganhar dinheiro fácil, Azaghal. Como estar no topo das pirâmides, os marketing de rede. Aí, Azaghal, quer emagrecer? Me pergunte como. Meu Deus do céu, é muito cafona esses botões. Pelo amor de Deus, meu amor. Quem é que anda com isso na rua? Bota os cretinos, por favor, gente, não façam isso mais, por Olha, favor. Olha, cuidado que tem ouvinte que anda com bota na... Meu amor, é muito capaz daquele carro cheio de adesivo, que é isso, meu amor? Ah, então vamos conversar sobre esse mundo maluco depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Caros ouvintes, informamos que a leitura de e-mails foi gravada ao vivo durante a Campus Party 2009, que aconteceu entre 18 a 25 de janeiro. Foram centenas de nerds que puderam ver e ouvir o processo de gravação de Alotone e Azaghal. Infelizmente, aconteceram problemas técnicos com o microfone e o ruído ambiente torna a qualidade do som insatisfatória para os padrões do Nerdcast. Ruídos, chiados, diferenças de volumes podem ser claramente percebidas. Aproveitamos para lembrar a promoção Eu Amo Nerdcast, que está premiando com uma réplica em miniatura do Batpod, a motoca do Batman, fornecida pela Warner Home Video ao nerd que, usando imagem ou vídeo, provar ser o ouvinte mais apaixonado do programa. Ousadia e criatividade serão os pontos determinantes para a escolha do vencedor. Agora retornamos à nossa programação normal. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas do Nerdcast direto da Campus Party 2009! Então... E o áudio está uma merda. Sim, está uma merda porque estamos com uma mega gambiarra. Exato. Aqui. Estamos ao vivo no galpão. Exato. Mas o que acontece? Em volta da gente tem 1 milhão de nerds. É. Isso é muito assustador e intimidador. Milhares, cara. Né? Não 1 milhão, mas são milhares. Milhares de nerds. Então estamos aqui ao vivo lendo os e-mails. Estamos em um streaming ao vivo com centenas de nerds assistindo a gente aqui. Exato. E vamos fazer uma mega promoção, um jato aqui ao vivo também, Azaghal. Exatamente, nosso amigo Daniel da Padtech. Então... Eles vão dar, sortear, não sei ainda como, talvez uma luta. Aham. Uh-huh. 3 pendrives de 2 gigas. Olha! Sensacional! Mas antes, o que é a Padtech? Jabá! A Padtech é a empresa que está fornecendo a solução ótica para todo o Campus Party. Nossa empresa, que é uma empresa jovem, é uma empresa 100% nacional e que está mostrando que é capaz aí em termos de tecnologia. Quem estiver na Campus Party, dá uma passadinha lá no laço do nosso lounge e faz uma visita lá. Padtech! Excelente! Ela vai dar aqui 3 pendrives de 2 GB para os nerds. Isso. E como a gente vai sortear isso, que é o que me intriga. Eu não faço ideia. Vamos fazer dança das cadeiras, alguma coisa assim. Pode fazer um quiz. Podemos. Quantos Nerdcasts foram gravados até hoje? Não. Não. Nick Ehrens! São 150 episódios no ar. Porque tem o Zay, tem o B. Segunda pergunta, bem fácil. Ah. Qual foi o Nerdcast em que Alotone foi sequestrado no final? Calma. E qual foi o Nerdcast que ele retornou? O Arg. Peraí. Você não lembra? Não. Tem que levantar a mão, sei lá, alguém tem que... Sabe qual é? Levanta a mão, então, quem sabe? Eu não faço a mínima. Quem levantou primeiro que eu vi? Os dois números. Os dois números, qual foi? 72 e 79. Errou! Vai. Fora! Não! Não! Não! 72, 78, tem a pergunta? Opa! 72, 78. Acertou! 72 e 78, muito bom, muito bom. Qual foi o Nerdcast que eu não falei meu nome na apresentação? Esse é mole. História de bêbado. Não. História de bêbado. Caraca, vocês são muito ruins, hein? Cara, aqui. Não, não, não. E qual programa? Número? Ridícula, cara. Vocês são tristes. Eu de trabalho. Não. De anime. Não. Um, dois. Não, não vale essa. Três, quatro. 144, seus ridículos. Mais uma pergunta. Por que o Marabadio saiu do Nerdcast? Boa pergunta. Oi? Pô, cadê o Marabad? Vamos lá. Cadê o Marabad? Fala. Pode falar. Pode falar. Conheço Juras. Conhece? Ah, então ele sabe. Não. Ele acertou. Mas ele não falou por quê. Ah, que fale então. Pô, eu conheço Juras e tem uma história aí que eu prefiro não comentar. Ah, ele sabe, ele sabe. Valeu, galera. Olha, todo mundo ficou com cara de c*** foda. Mas é verdade, ele sabe mesmo. Quem quiser saber por que, que o Marabate saiu do Nerdcast, pergunta pra ele. Sabe pra onde procurar a resposta. Recados? Promoção declara seu amor ao Jovem Nerd. Isso, tá muito fraco. Acho que as pessoas estão entendendo. Teve um Nerd que mandou um screenshot dele fazendo download, né? É, não. Esse cara, ele não vai ganhar nunca. Nunca. Ele pode mandar uma coisa maneiríssima, cara. Ele não vai ganhar por causa dessa idiotice. Você manda para nós. Quem ganhar vai levar uma miniatura do Batfog. Isso. Então, o que acontece? Nós, sobre o último Nerdcast. Eu acho que não está gravando o que você fala. Alô, alô. Vou ter que gravar no microfone só. Alô. Sobre o Nerdcast História da Terra, muitos e-mails, muitos professores, muitos biólogos, geógrafos. Quando eu falar, eu vou fazer assim pra gente. Muita gente mandou, olha, assim, ou vocês deram canelada nisso ou naquilo, ou gostei do tema, gostei de como vocês abordaram, foi legal porque o tema é chato e tal. Ou odiei o Azaghal, estava um bufão. Tem fanboy de ciências, acredita, né? É whatever pra todos vocês, cara. Então. Teve um cara que apareceu nos comentários falando assim, Azaghal tava muito chato, falou que não existe um prédio de 200 andares. Tem um não sei aonde, na Tailândia, em Bangkok, na p*** que pariu. Então os comentários aí embaixo. Ei, galera, desculpa, o prédio só tem 80 andares. Aí o que acontece? As pessoas gostaram, né? Acharam maneiro o Nerdcast. Separamos alguns e-mails para ler sobre este Nerdcast. O primeiro de Thiago Cordeiro, 27 anos, Rio de Janeiro, capital. Tá difícil fazer esse malabarismo aqui. Olá, Nerds, excelente último Nerdcast sobre a história da Terra. Azaghal, o cara escrotizando tudo. Foi o contraponto perfeito, tornando o tema, a princípio, monótono e um dos melhores Nerdcasts informativos, na minha opinião. Pois foi o que mais soube conciliar informação e humor. Ele continua. Mas achei estranho que o anão estava particularmente inspirado demais. Quando lembrei que ele havia dito no Nerdcast anterior que o Vince Glotto era o único integrante que não tinha dado uma risada, aliás, era o único integrante que não tinha uma risada gravada, percebi que ele tinha, na verdade, um objetivo escuso. Tive a revelação. Azaghal quer fazer Vince Glotto gargalhar de qualquer maneira. Segundo e-mail, Ernesto Belotti, o engenheiro e ex-skatista. Olá, Azaghal e Alotone. Como engenheiro, fui apresentado ao conceito... Whatever, vou ignorar tudo. Gostaria de apresentar uma comparação que ajudará muita gente a entender a dimensão dos tempos criados e a nossa insignificância nisso tudo. Já sei, do Cosmos do Carl Sagan, espetacular. É, troféu joinha pra... Ah, o YouTube, cliquem aí que vocês vão ver. Se condensarmos todos os 4,56 bilhões de anos em um ano, teríamos a seguinte sequência de eventos. Atenção. 1º de janeiro, show pirotécnico do Big Bang. Errou. 4,5 bilhões de anos, a idade da Terra. Como é que no 1º de janeiro é o Big Bang? Cacete. São os 14 bilhões de anos. Tá vendo o troféu joinha do Carl Sagan? Toma aí na tua cara. Ei. Lê o e-mail aí. Lê o e-mail, seu bichão. Não, lê pô. Não, então eu não vou fazer não, tu não sabe? Lê, não. Fala aí. O erro não foi teu, não. Fala aí. Não, agora tu vai falar. Vai, merda. Agora você vai ficar... Vai fazer show-offs só porque tem um monte de gente em volta aqui. Tá bom, lê aí, pô. Eu vou te falar. O erro foi dele, cacete. Você vai me interromper todas as vezes, Carl Sagan? Eu vou te chamar de Carl Sagan agora até tu morrer, cara. É vingancinha? Até meados de fevereiro, formação da Terra. Março, estromatólitos. Novembro, primeiros animais invertebrados. Dezembro. Primeiros vertebrados saíram das águas. 15 de dezembro. Apareceram os dinossauros. 26 de dezembro. Extinção dos dinossauros. 31 de dezembro, às 7h12. Aparecem os primeiros representantes do nosso gênero. Os macacos. 31 de dezembro, às 11h59 e 57 segundos. Cabral chega ao Brasil. 31 de dezembro, 11h59 e 59 segundos. Início do Brasil República. É isso que o Carl Sagan não fala, ele dá outras... E aí ele tem uma promoção no blog, que ele vai dar um Senhor dos Anéis 3 em 1. Se puderem dar uma força na promoção do bloguinho da minha sobrinha, eu estou dando um livro, volume único do Senhor dos Anéis. Então entrem lá e vejam qual é a promoção, quem quiser ganhar o livro do Senhor dos Anéis. Certo? Certo, tem o link aí, por favor. vivacamila.com.br. Machoel Barros Costa. Machoel? Machoel? Tem como errar M pro X? Não tem, né? Tem, deve ser Machoel. Pode ser Bichoel, né? Biólogo, professor, estudante de química. E ele mandou algumas considerações sobre o último Nerdcast. Em ciência, teoria tem um significado bem diferente. Vocês usaram a definição de hipótese, que é uma possível explicação para um fato, baseada no conhecimento prévio acumulado sobre um assunto, e não um eu acho ou um chute. Em livros científicos, por exemplo, a origem da vida é explicada em termos de hipóteses, não teorias. Entendeu? Aí o que acontece... Quando uma hipótese é analisada por outros cientistas que fazem novos experimentos ou observações à exaustão e não conseguem derrubá-la, ela se torna, sim, uma teoria. Viu, Azaghal? Você não está... Era assim que ele estava no Nerdcast de Primeira Guerra. Em ciência, nada pode ser considerado verdade absoluta, já que novas evidências podem derrubar a teoria e favorecer o surgimento de outras que explicarão melhor o fato, tararéu. E aí, ele... Muito legal. E aí, que mais? Que isso? Estamos aqui entre nós nerds e as pessoas acharam que você brigou comigo de verdade, que ninguém riu. Essa cara. Chega de Campus Party. Chega, graças a Deus. Né? Nós estamos cansados. Por favor, voltem para suas casas. Acampar aqui é legal. Não, não é. Quem está aqui acampando, cara? Agora, eu quero que você fale uma coisa. Você disse que ia na Campus Party dizer ao vivo a sua verdadeira opinião sobre este evento. Todos estão esperando. Cara, quem sai da sua casa e vem pra cá dormir numa barraca no chão, cagar e não ter papel pra se limpar. É verdade. Meu irmão, você é um idiota completo, cara. Muito bem, nerds, muito obrigado por terem vindo. É, foi demais, obrigado. A leitura de e-mails, como vocês viram, é chata pra cacete, a edição aqui faz tudo. Nós agradecemos a todos que estão aí na streaming. Eu agradeço quem, sei lá, compra camisa. Então, galera, muito obrigado. E quem quiser, quem estiver aqui em volta, quiser bater um papo, por favor, fique aí. Conversaremos sobre Nerdcast, não sobre Marabad. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Tchau, Alias Agal. Tchau. Muito bom. Vamos voltar para o nosso Nerdcast maluco. Ah, vocês acharam que ia falar. Eu queria ler um pequeno resumo histórico sobre marketing de rede ou pirâmide. Ah, por favor. Charles Pons. Olha aí o resuminho, Tucano. É dele agora. A vida é vingativa, né? Não, a vida não é vingativa, porque meu resumo se resume a isso. Quem criou o marketing de rede ou a pirâmide foi Charles Pons. Que ridículo. Grande pesquisa, né, meu amor? É bom ficar claro aqui que nós vamos tentar com todas as forças fazer qualquer um que esteja dentro de um esquema desse abandoná-lo agora. Não, calma. Cara, olha só. Se algum dos participantes aqui falar bem de alguma dessas porras, eu vou esculachar até a pessoa não conseguir mais se levantar. Olha só, vamos botar os pratos na mesa. Nós estamos falando aqui sobre uma modalidade de marketing ou de troca financeira em que as pessoas se reúnem em pequenos grupos para todas se beneficiarem. Se todo mundo se der bem, todo mundo se dá bem. Não é isso? Tem uma definição do Will Marx aqui. sobre marketing de rede. Marketing de rede é um sistema de distribuição ou forma de marketing que movimenta bens e ou serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma rede de contratantes independentes, entenderam? Uma rede de fudidos chatos, meu amor. Fica ligando e infernizando pros outros. Parem de ficar ligando, meu Deus. Você fazendo aquelas listas infernais cheias de nomes pra ficar ligando pros outros. Que coisa chata, meu amor. Pois é, cara. Olha só, muita gente já se deparou por essas coisas. A sigla em inglês desse tipo de marketing é Multilevel Marketing, ou MLM. Olha, sim, meu amor, não sabia não. Isso é velho, cara. Isso é lá dos anos 40. O negócio, ele vem em ondas. Tem ondas que fica todo mundo aderindo. Não, ele não vem em ondas. A onda vem na sua direção, mas a onda tá batendo em algum lugar. Agora alguém tá falando, quer ganhar dinheiro em casa? Quer ganhar dinheiro fácil na nossa cidade? Vamos lá. Alguém tá levando esse papo. Só que essa bosta de pirâmide já encheu tanto saco que eles ficam tentando dizer que não é pirâmide. Não, meu amor, não é pirâmide. Sim, cacete. Na verdade, não é só ter enchido o saco, mas se eu não me engano, é ilegal, né? Não, não é ilegal. É ilegal, sim. A pirâmide não paga imposto, né? Isso que torna ela ilegal. Teoricamente, isso. Existe uma diferença entre pirâmide e marketing de rede. Não, calma aí. Não existe diferença nenhuma. É, marketing sim. De rede é um nome bonito pra não. Pessoa falar. Não. Pirâmide, basicamente, é um esquema assim, onde as pessoas entram no esquema pagando uma taxa de adesão e pode pagar mensalidade ou não e tal. E aí você vai recrutar outras pessoas para entrarem abaixo de você. Não existe troca de produto. Essas outras formas mais recentes, onde você compra produtos, onde você fala pro cara comprar produtos, isso sim é o marketing de rede. A pirâmide não tem nada, você só ganha o dinheiro do cara entrar, a adesão do cara. A questão é, quando você entra numa empresa que vende suplementos alimentares para você emagrecer, o objetivo não é vender aquela merda, aquele pó escroto sem gosto. O objetivo principal deles é fazer você, idiota, recrutar mais 5 idiotas que vão recrutar mais 5 idiotas. Sim. Whatever o produto, ninguém vende essa porra, tá encalhado. Cara, mas isso não é ilegal. Isso aí é a mesma coisa que, sabe que é consumação mínima? É proibido, não é? Certo. Até hoje eles fazem isso, né? Mas só que não é consumação mínima. Você paga, sei lá, o couvert artístico e tem direito a 15 caipirinhas. Ele burlou a lei. Aí o cara conseguiu burlar a lei, entendeu? Exato. É a mesma coisa, só que ele faz algumas coisas pra diferenciar do que... Por isso que eu estou dizendo que é a mesma coisa, só é floreado. Isso. Começou com isso foi os chuteiros em Copacabana, né? Você paga R$50 pra entrar e ganha 2 drinks. Raise your hand if you wanna get rich. Essas empresas, elas normalmente chegam pra você com um papinho. Sim. Em tempos de crise agora, né? Quando a pessoa tá fudida, a pessoa fica mais, né, suscetível a esse tipo de papinho. Desesperada. O trabalho deles é em cima do momento. Eles não te deixam pensar. Exatamente. Ah, é verdade. E eles têm umas perguntas primordiais que eles mandam pra cima de você. Segundo o livro de Vampire, pra você ser um vendedor da... Você tem que ter lábia nível 3. Tá aqui. Olha só. Excelente. Especialistas, vendedores não são pagos pra você. Tá aqui. Excelente, excelente. Eles vêm com um papinho e, se possível, eles colocam aquela musiquinha, né, de fundo. Tem vários esquemas. Olha só as perguntas. Você está ganhando o que merece? Olha aí, meu Deus, coitado dos fudidos. Eles caem aí logo rápido. Você está preso a um trabalho chato e entediante? Porque ficar de porta em porta não é chato e entediante não, né, meu amor? Seu marido ou esposa reclama de nunca ter dinheiro para fazer as coisas que você e sua família gostam? Você realmente gosta do que está fazendo? Você quer continuar fazendo o que faz pelos próximos 20 anos? O emprego que você tem hoje é o trabalho que você recomendaria para os seus filhos, Azaghal! E tem a melhor de todas. Qual é o seu sonho? Essa parada de qual é o seu sonho? Tinha um amigo nosso que tentou me recrutar pra... né? Ah, sempre assim. Os amigos são os primeiros a sofrer, né, cara? Ah, mas é assim. A primeira coisa que acontece quando você entra no marketing de relacionamento é que você se transforma num chato, né? Você sabe disso. Não, peraí. Não é marketing de relacionamento. Marketing de relacionamento é outra parada. É marketing de relacionamento é Orkut. O clube da Harley Davidson, que você sai pra fazer viagem com uma pá de cara que tem Harley Davidson e é tudo pago pra você, tipo mecânico, assistência, café da manhã, essas paradas, é marketing de relacionamento da marca. É diferente a parada. Enfim, marketing de rede, foi mal. Pirâmide! Pirâmide! Tá bom. Mas então, aí o cara veio falar comigo, eu devia ter uns 14 anos, assim, era meio adolescente boboca, sabe? O cara veio falar comigo, montou um esquema na casa dele, com um quadro negro, caramba. Ele começou assim, quadro negro é demais, cara. Aquele quadro com o pilô desgraçado. E aquela pastinha, assim, aquela balinha preta também. Ah, exato. Fingindo que é muito importante. Ele vai na tua casa de terno e gravata, né, cara? Foda. Ai, meu Deus, cara, que porra escrota, cara. O cara começou gritando. Cara, qual é o seu sonho? Calma aí. O cara já começou agressivo assim, cara? Começou agressivo, claro. Vou te falar uma coisa, eu com 14 anos, cara, meio boboca, assim, adolescente, eu falei, não, cara, eu não tenho sonho nenhum, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, mas fala o que você quer. Você quer carros? Você quer comprar um apartamento que você quer? O que você quer? O que você deseja pra tua vida? Qual é o teu sonho? Não, cara, eu não quero nada mesmo, não, tá tudo tranquilo aqui. 14 anos que você quer duas Playboys e duas revistas Playboys? Eu sou um cara simplório, né? Mas realmente eu não queria nada, cara. Esse cara é engraçado. O cara ficou me pressionando até uma hora que eu falei, olha, eu quero um Millennium Falcon, cara, de brinquedo que eu tava procurando. Ah, coitadinho. Cara, eu realmente queria... Aliás, um sonho até que eu realizei até há pouco tempo, cara. Mas enfim, o que eu queria... Finalmente, né? Depois de tanta estrada... Porra, mas ele é um cara que realizou um sonho. Sabe quantos brasileiros conseguem? Isso? É, porra, cara. Raise your hand if you wanna get rich. Primeira vez que aconteceu comigo, coitado, puxei a senhora Jovem Nerd junto. Eu apago isso da minha vida, meu amor. Puxei a portuguesa junto. Eu já mudei de padrão. Não me aí, bota nisso. O que aconteceu? O cara chegou um camarada no colégio. E aí, pô, que tava fudido nessa época, não lembra? Tá, era uma época de fudido, então. Ah, mas eles sempre pegam um cara fudido. Exato. E aí chega o camarada meu de colégio, eu já tava quase indo pra faculdade, mas chega assim. E aí, cara, queria te falar uma parada. Assim, é assim, cara. Que escuro. Ele, eu sei que você é um cara batalhador. Aí eu. Que papo é? E o cara, o mais estranho. É que esse rapaz, esse maluco, ele era um dos escrotizadores da sala. E um dos caras que me sacaneava de vez em quando, seu nerd, o cacete. E de repente o cara chegou tudo amigão, sabe? Olha aí, cara. Você é um cara batalhador, eu sei. Você é um nerd, você é legal, né, cara? É um what the fuck, né, cara? Você devia ter desconfiado aí, né? Mas eu tava achando tão legal o cara ser bacana comigo, né? Pô, que legal, então. Aí, eu quero te mostrar uma parada que vai mudar a sua vida. Caraca, podia ser drogas, né? Ainda bem que é... É, cara. Aí ele falou, pô, tu vai lá na minha casa, eu tô chamando aí a galera da alguma galera, né? Não é todo mundo. É a parada selecionada. É sempre essa bosta de fudido selecionado. Pronto. Pegou o nerd da sala e chamou pro clubinho. É, exato. Esse papo ele sempre usa, né, cara? É uma das táticas que ele usa. E isso acontece mesmo. Quando aconteceu isso comigo, os caras fizeram uma reunião, primeira reunião, eu não pude ir. E depois eu liguei pra me desculpar, porque o cara era meu amigo. Falei, ó, cara, desculpa, eu não podia, tal. Se quiser, você marca de novo. Aí ele falou assim, ó, eu não sei se eu vou poder marcar agora, porque a pessoa que vem aqui, ele é um cara muito ocupado. Tem que ver um dia que ele pode, porque ele não sei o quê. Na verdade, porra nenhuma, né? O cara tava louco pra me encontrar, mas tinha que fazer toda aquela firula, né? Um cara muito ocupado e tal. Exato. O cara é homem de negócios. Tal. E aí, o que acontece? Ele fala assim, olha... Vai ter uma apresentação na minha casa dessa parada. Aí eu, mas que parada é? Ele, não, cara, não posso falar, não tem como te explicar. É tipo a Matrix. Esse troço é meio Matrix, cara. Ele fica assim, você tem que ver, cara, você tem que ver, não dá pra eu te explicar. Ele bota a pílula azul e a vermelha. E aí, cara, eu não sabe, nunca tinha ouvido falar nisso, né? Tá bom, então eu vou lá na casa do cara, né? Aí vem aquele papo, né? Qual é o seu sonho? cara chega de terno e gravata, abre aquele, aquela lousa lá de pilô, e aí começa a desenhar um monte de coisa, falar, tarará, o terno e gravata, você, meu Deus, uma pessoa bem sucedida e tal, e aí você, prum, tá dentro. Tu entrou? Entrei, porra! Olha só que filha da puta, cara! Você não sabe disso, meu amor? Eu entrei e puxei a senhora Jovem Nerd e a portuguesa junto. Mas que cara, cara, canalha, canalha. Olha só, mente fraca. Esse cara que você chama um Jedi pra manipular a mente dele é o primeiro, né, cara? Porra! Não, no colégio, um cara chegou pra mim com esse mesmo papo, um amigão meu, assim, da época de colégio, maluco era o apelido dele. Nossa, maluco, brother. Ele era foda, ele cara, ele tinha, começou a vida trocando um Walkman por alguma coisa, assim, o último status que eu ouvi falar é que ele tava trocando alguma coisa por um apartamento. Olha só! Que isso? Cara, não comerciante nada. Mas ele chegou pra mim um dia e falou assim, aí, tu quer ganhar dinheiro na nossa idade, assim, sem trabalhar muito, ganhar uma grana maneira e tal? Porra. Eu falei, porra, o cara é meu amigo, eu ia sempre na casa dele. Pensei, porra, eu espero que o cara não vai me botar num esquema escroto de drogas, né? Uhum. Eu falei, claro, quero, porra, vamos ver. Ele, pô, então vai lá em casa sábado, vai ter uma reunião, tu vai ver, é foda. Aí eu dei crédito e fui. Cara, quando eu cheguei na casa, que ele abriu a porta de terno e gravata... Ele tava de terno e gravata. Tava de terno e gravata, cara. Ai, meu Deus. Ele, opa, fica à vontade. Tudo formal, cara, mas uma palhaçada. É, muito palhaçada, né, cara? Já fiquei com o sentido aranha, sabe, apitando que nem louco. Aí eu entrei no quarto dele, tava o cara, o nerd que a gente zoava todos os dias, era o jovem nerd da nossa galera. Tava lá, sentado, todo esperando, esperançoso ficar milionário. Coitado, gente. E tava lá um tripé com um bloco de papel gigante com uma folha branca e um outro cara todo engomadinho na parada. Uhum. Aí eu falei, é... Saquei o que ia acontecer, cara. Você já conhecia, não sabia que existia isso. E aí o cara começou, vocês querem ganhar dinheiro? Vai ver meu carro lá embaixo e não sei o que lá. E eu, cara, nunca botei tanta pilha na minha vida. Eu quero, porra, eu quero! Ah, eu quero, porra! Mas vamos lá! Botando pilha no cara do colégio, sabe? Do nerd. Ai, meu Deus! Tá sendo a gritaria do caramba. Cara, né, cara, foi uma loucura, cara, porque eu levantava toda hora e o cara botava musiquinha e eu, no final eu saí com panfleto, com CD, com fita cassete, saí jogando tudo pela janela do carro. Vamos explicar rapidinho pra quem ainda não entendeu exatamente o que é isso. Imagina o cara que criou a empresa. E ele tem associados que vão ficando abaixo dele. Esses associados vão buscando outros associados que são colocados abaixo dele. Se você colocar isso num gráfico, as pessoas, você vai ver que ele vai formando uma pirâmide. Com um no topo, e aí vai crescendo cada vez mais a rede. E por que que essas pessoas procuram associados? Porque existe uma promessa de ganhar porcentagem em cima de porcentagem das outras pessoas. Exato. É mais ou menos como se você ganhasse comissões pelas pessoas que estão abaixo de você. Eles chamam isso de célula, não é? Não sei, é. Negócio assim, você faz parte de uma célula. É, exatamente, meu amor. Quanto mais você arranjar pessoas embaixo de você, teoricamente, essas pessoas abaixo vão continuar cavando e buscando mais pessoas, porque elas querem construir a rede embaixo delas, né? Então, a promessa é essa. Vai chegar uma hora que se você se empenhar muito... E as suas pessoas se empenharem muito, você vai estar com uma pirâmide gigantesca abaixo de você e você vai ter uma renda absurda só dessas pequenas comissões de milhões de pessoas que estão abaixo de você. Sem ter que vender nenhum produto desses idiotas, porque o produto não vende. Mas o Nerdcast também é um marketing de rede, né? Porque não tinha que apresentar o Nerdcast para 5 pessoas. Ah, né? Sim, é verdade. Raise your hand if you wanna get rich. Mas eu acho engraçado que sempre o amiguinho que te chamou, o amiguinho ele nunca tá ganhando 40 mil reais. É sempre, ó, conheço alguém que está ganhando 50 mil, meu amor. É o top seller. Tem os top sellers. Cadê essas pessoas, né? Mas sabe como uma coisa interessante? O cara pode não, até não tá ganhando, mas ele tem que fazer imagem de que ele tá ganhando. Isso que é a parada que fica ridícula na... Daí o terninho, né? Daí o terninho. Daí que dá uma... Mas eu adoro. O cara bem sucedido tem que usar terno, não pode usar bermuda, né, velho? Não só terninho. Tem aquela babaquice, eu sou um 5 estrelas, eu sou um diamante. Isso. Exato! Eu sou um esmeralda. Eu sou purpurina. Deve ter várias... Ah, mas eu adoro isso, gente. Eu adoro fudido querendo ser bem-sucedido, fazendo terno, aquele terno de loja de departamento da vida, você bota. Você vê que a manga é mais comprida, o ombro é largo. O de R$99, né, da promoção. É, aquele terninho pretinho, exatamente. É, tem um episódio dos Simpsons que o Homer encontra um desses caras motivacionador, motivational coach, alguma coisa assim. É. E ele dava dicas de como melhorar a sua vida, e quando o Homer liga pro cara, ele tá tudo fudido, apartamento, comendo no sofazinho com aquela mesinha de botar no colo, sabe? Muito caraca, cara, deixa eu falar uma parada que teve uma mulher que foi dar uma palestra uma vez, e ela chegou e falou assim, puta que pariu, vocês querem ganhar quanto? R$5.000? R$5.000 é pouco, pô, vocês têm que ganhar R$20.000, e não sei o que, começou a dar uma palestra, dando várias dicas, não sei o que, aí no final da palestra ela veio com um CDzinho pra mim, eu falei assim, é a palestra? Ela chegou e falou, não, isso aqui é o currículo vitae do meu filho, porque eu queria ver se você conseguia uma boquinha pra ele aqui. Não acredito. O próprio filho sabe... dela, cara, véio, não ganha os R$20.000. Aí você sabe que lá no portal de trabalho a gente fez uma matéria sobre marketing de rede, né? Uhum. E aí foi engraçado que o repórter que tava lá ligou pra um cara que era de marketing de rede, sabia tudo e tal. Ele ligou pro cara e atendeu a filha dele, a filha do cara. Aí o cara perguntou, não, eu queria falar com seu pai, eu queria fazer uma entrevista com ele. Aí a filha, ah, é entrevista de emprego? Excelente. Raise your hand if you wanna get rich. Tinha uma mulher da minha academia que era mó gostosa, a loira. E ela sempre me dava condição, mas nunca teve nada, né? Aí, uma vez ela ficou assim, olha, vai ter um negocinho lá em casa, vem umas amigas minhas, aí, pô, falou a mulher, bebida, assim, ah, tô dentro, vambora. Suruba de rede, né? É, suruba de rede. Quando eu pisei na casa dela, ela toda arrumadinha, assim, com uma roupa de festa, assim, não entendi nada, porque eu fui de calça jeans, camisa. Aí ela falou pra ir arrumada, eu pensei que fazia uma festa americana, nada demais. Aí quando ela abriu a porta, uma roupa de gala, todo mundo de terno e gravata, e procurando as mulheres e não tinha nenhuma, só tinha homem, né? Quando eu fui ver, o cara, não, porque isso aqui é, né, negócio de comida, de alimento. Aí o cara começou a explicar aí da palestra, aí botou aquele tripé, né, com aquele quadro de lousa, começou a escrever tudo. Aí eu fiquei só assim, putz, aí no final ela veio toda feliz, né, toda oferecida, assim, ih, gostou, quer entrar? Eu falei, eu queria entrar outra coisa, mas deixa. Foi aqui a gente entrou, né, a gente entrou nessa parada de comida. Foi dessa vez. Você tinha que basicamente fazer compras em supermercados, que eram credenciados desse programa, né? Mas se eu vou ficar indo em supermercado de fudido, longe da minha casa, imagina, meu amor, sem condição. Falaram assim pra você, o mercado que você faz compras te dá um cheque no final do mês? Ah, falaram! Falaram exatamente. Ah, meu Deus. Então tem esse esqueminha todo de reuniãozinho em casa e tal, terno e gravata e quadrinho negro e tal. Mas não é só isso. Tem coisas mais abrangentes. A gente, depois dessas reuniãozinhas, depois que eu comecei a ligar para as pessoas e fiz a reuniãozinha lá na minha casa... Que otário do caralho! Fez. Aí, depois que eu comecei a fazer isso, o cara me convidou, o cara, né, que era o meu mentor lá, o cara que era superior a mim. O diamante, né? O Esmeralda. Exato, o Esmeralda. Ele chegou, falou assim, cara, vai ter agora o congresso da... Eu quero que você vá. Excelente, então vamos lá. Aí, cara, já morri em R$80 nessa, né? Que é, assim que ele ganhou dinheiro, cara. Aí... Não vendem produto. Não vendem produto nenhum, cara. Aí o que acontece? A gente foi no congresso, num salão desses, né? Com todas as cadeiras em forma de, sei lá, cinema. E o palco, né? Cara, a parada é quase uma religião. Olha, porque o cara chega assim... A galera gritando. Gente, aí que começa a gritaria mesmo, cara. Gente, vamos receber aqui os 5 estrelas Esmeralda Diamante. Fulano de tal e todo mundo... Diamante, que pariu, olha aí, o cara tá ganhando R$50.000 por mês e tal. Aí o cara vai lá, dá aquele discurso, whatever, sabe, pra todo mundo. Cara, é uma coisa, uma loucura, uma lavagem cerebral. Olha, eu só olhava pra português, a gente ria. Aí a gente se apelidou de net fudidas. Aí a gente começou a ver que o negócio tava meio esquisito, né, cara? A gente ainda saiu de lá cheio de apostila, cheio de fita, pagando cassete. Aquele kit infernal. Raise your hand if you wanna get rich. Na época que eu era solteiro e ia pra balada, já chegava bêbado, né? Chega eu com uma garrafa de vodka, camisa aberta, parecendo... Latino. Não, Jesse Baladão, pô. Era você ou o Abutre? Era o Abutre, era o Abutre. Cheguei e tinha uma menina que era a cara da Cindy Crawford na fila. Ah, que ótimo. Aí eu falei, ah, Cindy Crawford, não sei o que, Cindy Crawford. Aí fiquei com a Cindy Crawford. Depois de uma semana encontrei com ela. Pô, eu achei que ela era a Cindy Crawford porque ela tinha uma pinta no lugar da que a Cindy Crawford tinha, né? Aí eu cheguei, olhei pra menina assim e falei assim, cadê tua pinta? Eu tô com vergonha de falar o quê? Não era pinta, era uma espinha. Ai, que louco! Pra bêbado é pinta, né, cara? Ai, meu Deus! Aí eu saí algumas vezes com essa menina aí. Um dia ela chegou e falou assim, cara, vamos numa palestra no domingo? Eu, palestra? Palestra de quê? Uma palestra foda em São Paulo. Aí, mas do que é? Ela fazia comércio exterior. Ela falou, não, é da faculdade e tal. Eu pensei, pô, da faculdade deve ser sobre comércio exterior. Eu não vou fazer porra nenhuma nesse domingo. Quando ela vai na palestra, eu vou na palestra com ela. Quem sabe a palestra é até boa, né? Sobre comércio exterior, sei lá. Não. Aí cheguei, fui. Aí ela falou, são R$20, tem que ir de terno. Eu falei, cara, palestra fodida por R$20? Desculpa, cara. Na boa, não existe, né? É, claro. Mas beleza, fui, botei o terno. Aí ela veio me buscar de carro. Aí cheguei, tinha outro malandro no carro. Ah, meu amigo tal, não sei o quê. Aí, ah, ele também vai na palestra, não sei o que lá. Aí, ah, vamos. O amigo dela virou e falou assim, mas do que é a palestra? Ela não falou pra ti também, não? Ela, calma que vocês vão ver. Aí eu, puta, já... Fechou o tempo, tá ligado? Começamos aí. Desconfiava já? Não, não fazia a mínima ideia. Pra mim era uma palestra de comércio exterior. Surpresa, você não sabe o que te aguarda lá. Não, é muito... Isso é uma revolução, não. Se prepara. Revolução, cara. É a revolução. Aí tá bom. Aí fomos indo em direção a São Paulo. Aí quando parou num posto, eu olhei assim, tinha uma, sei lá, uns 50 carros, assim. Todos eles com um colante, um adesivo colorido. Redondo, assim, como se fosse um prisma. Aí eu cheguei assim, um cara. Caralho, velho, que merda é essa? Não sei se o cara tá associado à mina, né? Dando uma de Juca, fingindo que não sabia de nada, mas era também. Nem perguntei pro cara, mas fiquei de olho na parada. Começa todo mundo a ser, e aí, tudo bem? E aí, não sei o que lá? No posto de gasolina, brother. Uns 50 carros, todos os caras de terno. E todos eles com um botãozinho daquele prismazinho colorido. Olha só! Na hora eu pensei, lapidários. Fechou o tempo. Dentro do carro, porra, tinha uma nuvem preta. A menina perguntava, ai, o que foi? O que aconteceu? Eu, nada. Ela, não, fala, você tá bravo, não sei o quê. Nada, não fala comigo. Aí entramos num puta de um hotel foda. Só carrão do lado de fora, Mercedes, BMW, Audi. Caraca, cara, tudo alugado, né? Tudo alugado, essa merda. Tanta cara. Você bobear na porta da oficina lá aqui, né? Entrou a galera toda, tá? Meu nome tava na porta. Ficamos ali na piscina, esperando. Passou um japonesinho. Todo mundo de terno, né? Mas passou um japonesinho, ela... Caralho, aquele cara ali é foda. Por que ele é foda? Porra, o cara ganha 20 pau por mês. Eu falei, o que ele faz? Ele é consultor. Ele é consultor, 20 pau por mês? Aí vem o japonesinho todo alegre, abraçando assim, tudo bem? Vocês estão bem? Não sei o que lá. Daqui a pouco vai começar a palestra, hein? Caralho, comércio exterior de é roto, né? Aí abriu a porta do saguão, assim, pra entrar, pra lugar onde, sei lá, o salão de convenções, malandro, começou a tocar uma música muito alta, muito mais alta do que qualquer balada que eu já tinha aí. Uma tecneira. E aí a galera, a mina e os caras que já tinham o botãozinho, em volta assim, tá ligado? Batendo palma. Ah, demais, assim mesmo, cara. Igreja, certeza, igreja. Exato. Igreja pra jovens. Aquela expectativa do que vai começar, o que vai começar e nada, né? Aí, de repente, por favor, a gente vai começar, sigam a gente ao salão, a gente chegou no salão, várias cadeirinhas, cada um com o nomezinho da gente, assim. Tinha lugar pra sentar com o nomezinho e tal, não sei o quê. Aí apaga a luz, começa a música abaixou, aí começa a aumentar, de repente uma explosão e a galera toda levanta pulando das cadeiras. A galera pulando e tal, não sei o quê. É o fanatismo, né? Outra característica da parada. Aí a gente sabia que só quem tava batendo palma eram os caras que organizavam o evento mesmo, né? Porque o resto tava tudo que nem você lá, perdido. Vamos lá, pessoal, batendo palma, isso aí. Aí mostrava lancha, avião, as pessoas em praias paradisíacas, gente andando de jet ski, sabe? De joias, assim, bem-vindo ao mundo. Começou várias pessoas a falar história de sucesso. Não, porque eu comecei, descrente. Eu e o cara, um olhou pra cara do outro. Eu queria botar fogo na menina e apagar batendo, brother. Ai, que horror! todos felizes, tal, não sei o quê. E aí o cara vai explicando que você ganha uma loja virtual pra vender qualquer produto, tipo, pode vender ou fralda. Serviço, né? Mas, tipo, tinha a lojinha deles, você não precisava ter o produto. Era só administrar a loja, porque o produto era deles. E você só ficava com lucro. Era uma parada... Tu olhava e falava assim, realmente, os caras passaram quase 2 horas inventando isso. Aí a lojinha tal, lojinha virtual você ganha, mas não é só isso. Você também, quando vai ganhar uma porcentagem pra cada 5 pessoas que você trazer, não sei o que, e você vai subir na pirâmide. E vai subindo, e pense, em 1 ano você vai estar ganhando 30 mil reais. Olha só. Lógico, a gente não promete nada, porque isso depende de você. Ah, é sempre assim. Mas isso é só pra pessoas que sabem, confiam no seu taco. E é sempre aquela abordagem, não, se você é um cara que vai desistir, se você é um cara que é pessimista, nem participa. Ah, lógico. Ai, meu Deus. Se você não tem esse pique, você não tem essa vontade, porque esse sucesso depende de você. A gente dá o caminho, mas o sucesso é de vocês. Aí tu... Vai, planeta! É, vai, que as pessoas começam a se empolgar, né? Porque eles começam a botar música, botar vários vídeos na televisão. Aí, os donos do Connection vivem em Havaí. Aí começou, né? Aí começa a ver as pessoas se empolgando e batendo palmas, sabe? Todas felizes, assim, começa aquelas histórias de sucesso. Chama o Supermaster Diamante Esmeralda Plus Double. Aí o cara dá o depoimento dele falando que era um fudido. Era um Pokémon fudido, né? E ficou milionário e tal. Hoje tem 2 áudios, falou. Aí, antes do approach, eu pedi pra mulher, eu falei, sim, eu posso dar uma saidinha pra tomar um ar? Aí o cara falou assim, eu preciso também, tô precisando. Aí saí, ela falou, não, vamos até lá fora. Aí veio o japonesinho falar com a gente. E aí, tão gostando, não sei o quê? O cara que veio com a gente, eu queria ter esse desprendimento social, cara. O cara virou e falou, mas que puta picaretagem, hein, meu amigo? Não acredito. A mulher que levou a gente, cara, a mulher que levou a gente ficou em choque. Aí chega a vez de te chamar, né? Então, vamos lá. Eles chamam você pelo nome, né? Na sua vez, né? Porque depois que termina a reunião, a festa, fecha um salão, eles colocam você na sala, na outra sala, né? Aí começa a te tochar de comida e bebida. Aí termina a brincadeira e começa a chamar as pessoas, né? Um por um. Aí me chamaram. Aí eu cheguei, sentei na mesa e o cara... Então, gostou? Era isso que você queria, não era? Então, a gente tá abrindo uma filial no Rio, vocês vão ser os primeiros do Rio, vocês vão ter as maiores pirâmides daqui. Aí vem e fala assim, ó, R$2.500, tem que pagar hoje. Se você não aceitar, o seu nome vai ficar no cadastro, você não pode voltar em nenhuma reunião da... durante 365 dias. Cara, que... Ai, meu Deus. Muito escroto, cara. É picaretagem demais. Aí eu, mas olha só, esse dinheiro eu não tenho agora, não tenho... Aí na hora o cara fecha a cara. Não, então quer dizer que eu sou uma pessoa negativa, né? Eu falei, muito bom. Eu tenho R$2.500 pra dar. Você fica com medo que eu pensei, caraca, fudeu, eu perdi a carona pra São Paulo, né? Calma, olha só. Eu tenho que falar com os meus pais, eu tô vendo que é uma coisa de sucesso, eu tô vendo que é uma coisa que vai dar certo. Aí o cara começou a assistir as minhas respostas, né? Pô, eu tô sentindo que é isso que eu preciso. No Rio de Janeiro vai dar muito certo, eu conheço muitos amigos, então eu acho que vai dar tudo certo. Eu só preciso de pelo menos uns 3 dias pra falar com os meus pais pra conseguir levantar o dinheiro. Aí o cara, então perfeito. Precisa de um dia, né, pra ir embora daqui e sair correndo, né? Porque quando você fala que não vai participar, os caras fecham na hora, cara. Falam, então você não quer, né? Então você não gostou, você é uma pessoa negativa. Aí eu tive o desprendimento de falar assim, não, tudo bem, bota aí no cadastro. Se quiser, pode deixar até pra vida inteira, cara. Foda é quando o cara consegue fazer uma pirâmide com as pessoas sem saberem que estão fazendo uma pirâmide. Ei, Tucano, mas agora eles mudaram coisa. Agora eles não chamam de pirâmide, né? Eles vão mudando o nome porque o nome tá caído já, né? Uh-huh. Então agora tem o que eles chamam de a roda, ou la rueda, que é um negócio que surgiu na Espanha. Ai, olha só. Você junta 8 pessoas, você faz parte de uma roda. Aí você sai, junta mais 7 pessoas, né, formando 8, e faz uma segunda roda. E o Rex entrou nessa roda, por isso que ele ficou forte pra caralho. A abordagem foi na academia, eu tava na academia, chegou agora que eu nunca falei na vida, só oi, tchau, tudo bem? Oi, Thiago, você que é pessoa engraçada, que fala, que é dinâmica, você já ouviu falar do La Rueda? Eu pensei, pô, tá vindo pornô, né? La Rueda? Já ficou de p*** duro, né, velho? Hoje tem. Eu gostei de 8 amigos, eu falei, 8 amigos, então vou ficar de fora, né? Porque na minha rueda é que não vai ser. Vai queimar a rueda aí. O cara que eu falei na apresentação, o Bernard Madoff, ele faz o que é a pirâmide financeira, né? Na verdade, as pessoas indicam ele porque os ganhos dele eram, assim, acima da média. Não era nada exorbitante, mas só que ele tinha uma certa credibilidade. Então, as pessoas iam indicando. O golpe que ele deu, que foi, ele foi descoberto... Ele foi pego por causa da crise, na verdade, né? Porque a galera começou a querer tirar o dinheiro dos investimentos e aí ele não tinha dinheiro, né, pra devolver. Ele deu um golpe de 50 bilhões, velho. Nossa! De dólares. 50 bilhões de dólares, cara. Nossa! Raise your hand if you wanna get rich. Ganhe dinheiro pelo correio. Ah, é. Vocês já conhecem essa? É sensacional. Essa é antiga, né, cara? Não, essa eu não conheço. Ah, é do correio, é sensacional. É antiga. É uma fórmula matemática que, como todas essas, né? Se você fizer as contas, dá certo, né? É aquela parada. Você recebe uma lista de 6 pessoas com um endereço, né? E aí você vai mandar uma cartinha com R$2 pra cada uma dessas pessoas. Então você vai gastar R$12. E aí o que acontece? Você vai mandar na cartinha assim, coloque-me na sua lista. Aí o que acontece? A pessoa pega esses 6 nomes, coloca você no último nome e o primeiro some, entendeu? Os outros sobem. E aí começam a mandar as cartinhas. E o que acontece? O seu nome vai estar nessa lista por várias e várias milhares de cartas, né? E aí os caras falam que de 30 a 60 dias você pode ganhar até R$10 mil pelo correio. Olha só, meu amor. Ai, cara, se eu recebo uma pelo correio, uma cartinha com R$2, eu compro uma latinha de cerveja e mando tomando... Cara, é uma enganação foda porque não vai dar certo, as pessoas não vão manter essa porra. Mas o senhor M, quando viu isso, cara, nossa, pai da senhora Jovem Nerd, ele ficou maluco. É genético então, caraca. Ele ficou, gente, olha aqui, mas isso é perfeito, é matematicamente perfeito. Ele comprou uma lista de mala direta com milhões de endereços de pessoas. Ele pôs uma carta pra milhões de pessoas. Ele falou, vou subir de padrão agora, meu amor. Apenas R$12. Ô, Tucano, tu não participaria desse esquema, não? Desse esquema do quê? Cartinha? Você ficou magoado comigo até hoje, né, cara? Explica essa história aí, Azaghal. Que história é essa que tá falando? Pra mandar corrente, o filho da puta não manda ninguém tomando corrente, manda corrente mesmo, cara. Corrente pelo correio? Corrente pelo correio, cara. Calma que você tem que lembrar que isso foi lá pelos idos de 94, 95, nem tinha internet aí. Dependendo da data é perdoável, né? Nem tinha, não, né? É não, cara. Não é perdoável. Eu concordo que é imperdoável, cara. Mas era corrente o quê? Passe pra 12 pessoas, senão você vai morrer? Então eu recebi uma carta, que era tipo corrente e tal, falando, passe pra 6 pessoas, senão algo de muito ruim pode acontecer com você. Somente 3 vezes na história dessa corrente, a corrente foi quebrada. Uma vez o Duque von Richthofen, na Alemanha, esqueceu de mandar a carta e não sei o quê, e morreu envenenado. Ai, ai. Uma freira na Espanha quebrou a cabeça. Eu li aquilo e falei, caralho, era tudo que eu estava esperando, cara. Eu preciso mandar isso pro David. Sei, até parece. Sem meu nome, né? Sem meu nome. Mas eu descobri por causa do carimbo do correio. Tinha que mandar pra 6, eu mandei só pra 1, cara. Ah, que filha da... Essa é a história que você conta hoje pra pagar de malandro. Raise your hand if you wanna get rich. Essas paradas de pirâmide, elas se autoconsomem. É que nem um vírus, sabe? Ela começa com uma pessoa e essa pessoa, ela vai direto em quem? Nos amigos, né? Exato. E os amigos vão nos amigos. E aí, daqui a pouco, você já não tem mais amigos pra comprar nada nem pra falar sobre essa bosta, sabe? Exato. Por isso que ela se autoconsome. Porque depois de um certo tempo, todos os seus amigos ou todos os seus conhecidos já te evitam mortalmente por ter falado disso. Ou tão te tentam vender um produto idiota desses. Exato. Porque eles dão muita pressão pra você conseguir montar rápido, né? Porque você não pode desanimar, você tem que ver resultado rápido, é isso que eles prometem, né? Normalmente essas correntes, esses programas, né, eles têm uma vida média de 5 a 6 anos, assim, porque depois que a galera, os principais, né, os que começaram com isso, tem uma quantidade de dinheiro, atingir uma meta, eles dão fim no negócio, param e montam outra, sabe? Aham, uhum, é. Uma célula dessas não deve durar um ano, cara. Porque as pessoas não têm o que... Cara, pozinho de suplemento pra tu emagrecer, cara. Nego não compra dois pacotes daquele, cara. Mas a parada continua, mas as células vão se destruindo, né? Exato, ah, exato. Mas sempre tem um novo otário, uma nova galera. E a parada tá aí há 20 anos, sabe qual é? Você não vai ter uma pirâmide gigante embaixo de você. Ela vai se autodestruindo. Vai, ela não vai. Deixa vestígio, ela some. Tinha uma aluna minha que usava essa camisa. Quer emagrecer? Pergunte-me como. A mina era imensa, brother. Ah, é sacanagem. Mas rapidão. Deixa eu contar. Então, o final dessa ruptura é sempre assim, porque você acaba percebendo, você tá sendo pressionado pelos superiores, e você, com aquela vontade, tá pressionando os seus amigos, você começa a ficar chato, né? Essa é a história. Você fala, e aí, vamos lá? Já arranjou mais alguém? Vai começar a sua rede agora? Tararão. E aí, cara, eu vi, cara, que não tava dando certo isso, né? Não era um modo de vida, né? Pra mim, nem pra senhora Jovem Nerd, a gente mesmo falou, cara, que coisa bizarra, que a gente conheceu o negócio. Aí, cara, portuguesa tava conversando com o nosso headmaster, né? Cinco estrelas. Falando que eu já tava meio desempolgado, né? Que, o Alexandre, acho que ele não tá mais muito afim e tal. Não tem o perfil. Sabe o que ele falou pra portuguesa? Ah, eu já sabia isso desde quando eu vi o Alexandre. Ele é um perdedor. Olha! Cara. Quando ela me contou isso, cara, eu não sei da onde veio a fúria. Mas eu incorporei o espírito de Fëanor, cara, e liguei pra casa do cara com tanto ódio por o cara ter me chamado de loser. E aí, cara, atendeu, não tinha ninguém, atendeu a secretária eletrônica, cara, e eu comecei a berrar e a xingar o cara e falar que ele era mau caráter, é picareta e o cacete. Aí, de repente, ele atendeu assim, que é isso? Você assustou minha mãe? Seu desgraçado, não sei o que. A mãe dele ouviu a secretária eletrônica com o maluco berrando. Aí o cara me xingou de gordo, seu gordo, eu vou te dar porrada. Eu não entendo como se xinga uma pessoa gorda de gorda. Ah, seu gordo, seu magro. Que isso? Sim, eu sou gordo, e aí? Aí eu falei, tu quer me dar porrada? Tu sabe onde eu moro? Vem aqui agora, traz aquela teu porrada, aquele teu quadro negro. Mas, cara... E aí ficou por isso mesmo, aí todo mundo saiu, né? Sabe que foi condenado a pagar a indenização já, né? Olha, espetacular, por quê? Danos morais? Danos morais e materiais. Ah, sim, claro, né? A grana que a galera investiu nessa porra. Foi condenado a pagar o quê? Cara, sem sacanagem, se eu sou juiz e um idiota vem falar pra mim, ei, eu fui numa pirâmide e me dei mal, eu obrigo o cara a pagar mais, cara. Fala, então toma aí, tem mais 2.500 na tua cabeça, filha da puta. Pra deixar de ser otário. Acontece que esses caras não pegam só... gente que tá em faculdade, gente que tá desesperada. Pega peão, cara. Sim, sim. Tá ligado? Tem cara que não tem instrução nenhuma. O nego fala assim, olha, dá 2.500 aqui que você vai ter uma vida digna. O cara vai... Você vai ter uma lojinha virtual. O cara, hã? Na internet? Internet? Cara, nem computador tem, velho. Pior que assim mesmo, cara. Os caras são inocentes e ignorantes e acabam caindo nessa história. Não é inocente não, Dudu. É aquela história que a gente uma vez conversou, não, cara. Isso, com certeza. É querer se dar bem a qualquer custo, sabe? É querer se dar bem sem ter esforço, sem ter posição pra chegar e trabalhar no que sabe. Não, você vai ganhar uma fortuna só falando com seus amigos. Aí, porra. Aqui em Santos, quando os bingos eram permitidos, os bingos faziam um esquema que é assim. No dia do seu aniversário, você pode jogar durante uma hora grátis. Todas as rodadas você pode jogar. Aí eu e o Mazola fomos na porra do bingo no dia do meu aniversário. Eu não gosto de bingo já, tá ligado? Eu acho que uma parada, pô, picaretagem foda também. Mas, vamos lá, é de graça. Aí chegou lá, eu sentei e falei, meu aniversário, cara, só um minuto. Aí chegou, veio um outro e botou duas cartelas na minha mão. Uhum. Não ganhei. Aí chegou o segundo, pá. Aí terceira rodada, pá. Duas cartelas. Aí eu falei assim, com quem que eu deixo o RG? Meu aniversário e tal, não sei o quê. Aí veio o cara cobrar. As três rodadas tinha rolado. Uhum. Eu falei, não, hoje é meu aniversário, não pago. Não. Só começa depois que você bota o RG lá na frente. Eu falei, mas eu dei o RG pro cara, o cara falou pra eu esperar. Aí eu falei, não, você tem que levar lá na frente, não sei aonde, no final das contas. Saí de lá antes de começar a jogar de graça. Que eu falei assim, cara, eu tenho mais é que me fuder mesmo. Quis ganhar dinheiro fácil, sacou? É, exato. O cara que é mais malandro do que eu. Exato. Cara, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, velho? Eu trabalho, ganho bem, tá ligado? O dinheiro que eu recebo dá pra eu pagar minhas contas e dá pra eu me divertir. Pra que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui, velho? O ser humano é isso, brother. É, sempre tendo que se dar bem. Então, tem pessoas que entendem o ser humano e aí se aproveitam das fraquezas. Então, mas o He-Man já falava sobre isso. Há muito tempo, vocês sabem. Vamos a mensagem do He-Man aí pra todo mundo. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Raise your hand if you wanna get rich. Quando uma vez eu fui numa dessas reuniões, junto com um amigo imaginário lá no Clube América, aqui do Rio de Janeiro, né, no auditório do Clube América, o cara falava assim: se você trabalha 8 horas, se você dorme 8 horas, tem pelo menos 8 horas aí que você não tá fazendo nada. Sensacional. Pô, você não vai ao banheiro, não toma banho, não come, não... É. Porra. Não, aqui tem cada argumento furado, né, cara? Caralho, isso é argumento do Didi, né, cara? Uma vez eu tava numa boate, aí chegou um segurança lá, que veio batendo foto. Aí, mesma coisa. Pô, cara, eu tenho um cartão aqui, poxa, vai lá, pô, para de com essa vida de ficar aqui batendo foto. Aí o cara me deu um cartãozinho, tava com diretor de vendas. Diretor de vendas é segurança. É o disfarce dele, pô. É, com certeza, né? Aí eu falei assim, ah, tá, tô lá amanhã, hein, ó, me espera, não entra até eu chegar, hein. Não tem nada pior do que uma pessoa tentando parecer o que não é, né? Não é, exatamente. Exatamente. Teve outra vez que aconteceu, que os caras vieram aqui em casa, só que eu tava vacinado já. E eu falei com o cara antes, o cara começou a falar que era tal coisa. Na época eu fazia faculdade de publicidade. Aí o cara, pô, você trabalha com publicidade, tem um negócio certo pra você, eu já sabe, lá vem, né? Então, o que eu falei? Eu falei, então faz o seguinte, pode marcar aqui em casa, você antes me empresta o manual, porque eu vou dar uma lida pra saber mais e tal. E só que eu resolvi sacanear. Ele me emprestou o manual, eu chamei um amigo meu que era fera de economia, tudo, a gente estudou o manual pra desbancar o cara que ia fazer a palestra, né, cara? Caraca, cara, olha só que planejamento. Vingança, né? É uma vingança. Tudo que o cara falava, a gente tinha um argumento contra. A gente provou, cara, por A mais B, que aquilo tava certo, cara. E o cara começou a ficar nervoso, começou a ficar encurralado e tal. E aí, no final, ele viu que ele não tinha por onde sair. Ele fez um círculo, assim, no quadro do jogo e falou assim, ó, agora, meu objetivo não é nem mais de ganhar dinheiro. Meu objetivo é a conquista do Brasil. Olha! Que é isso? O que significa isso, né, cara? É por isso que eu sou um diamante. Quando eu fui nessa na casa dessa garota que era assim, eu comecei a fazer uma porrada de pergunta pro cara, né? Ele, não, vou responder tudo no final. Aí quando chegou o final que eu perguntava pra ele, bom, gente, muito obrigado. Mas esses caras, assim, às vezes eles nem sabem o que eles estão falando, mas eles falam com tanta convicção. É, exato. É a parada, cara, da convicção. É lógico. Mas agora precisa saber de todos os assuntos. Então, cara, mas é porque eu tô falando, é como papagaio, cara, ele lê a parada, ele escuta do mentor dele, ele repete. No momento que alguém tem um argumento contra, o cara fica totalmente perdido, o cara não sabe pra onde vai, cara. Fica que nem uma barata, sabe? Tipo, galinha quando corta a cabeça, que fica... Sabe? Ele é o fudido treinado, é, fazer o quê? Mas sempre nisso tem o cara que realmente ganha muito dinheiro. Sim, a galera que armou a parada. Os que começaram com a pirâmide. Eles não, a cúpula tá muito bem. Ah, eu trabalhei com um cara que jurou de pé junto que comprou um carro com essa parada. Mas ele não começou com o negócio, mas também aquilo que a gente falou, a pirâmide dele, o nicho dele acabou ruindo e ele saiu fora. Mas ele chegou a ganhar um dinheiro, né, com o negócio. Pô, o que adianta tu ter dinheiro, ter carro, ter jet ski, se você não tem amigos, né, cara? Porque você diz... Pode crer, cara. O cara vira um chato, né, cara? Vira um pentelho, um escroto. Vai ter um monte de gente mandando e-mail aí dizendo que ganhou dinheiro, vai xingar. Agora... Gente, pelo amor de Deus, gente. Que maneira fodida de ganhar dinheiro. Cara, essas pessoas que vão defender, eu vou já falar antes de vocês mandarem os e-mails. Desista. Desista, você não vai ganhar dinheiro com essa porra. Ninguém ganha dinheiro fácil. Quem tem que ganhar dinheiro com isso já tá ganhando o que você já entregou pra ele, cara. Seja digno e desista.